Запустите на фирма, который зарушил такси. Firmo livre decolagem, o vento 150 graus, 089, Xanaime 259. Azul 2639, autorizado Santos Dumont, nível 340, decola da pista 190, curva à direita, subida da El, Leda, direto Porto Seguro, transponde 5516, controle 120, decimal 8. Após 2010, está autorizada para a Juleira. Juleira, após 2000, 6259. A bordo 61, autonomia 0350, alterna Porto Seguro. Eu compreendi o PAB. PAB azul 2591, 61, 61. Realizado via Pátio Índia, ponto espera torre 118, décimo 95, ajuste na 095, bom voo. Sente via Pátio Índia, torre 18895, ajuste na 095, azul 2591. A linha E decola da 10, voo no 645. E a chamada para o controle? Alento da 32809. Utilizar o Chile Taxi? Para a taxa da 32823. 098 milhas, essa taxa de torre delta? É parte a 40 milhas. Não há tráfego conhecido do controle nesse setor. Mantenha-se em controles visuais. Confirme, está plano visual? Sim, se tiver condições, está autorizado a prosseguir em condições visuais na proa de Paripe. Fica dentro da área restrita de Aratu. A descida fica a critério. Não há tráfego conhecido nesse setor. boa tarde, ajuda 591, autorizando Porto Serapi 190, pronto. Azul 2591, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 10. Sim, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 10, 2591. Número 45, decolado 232, controle agora 120, decimal 8, seu bom voo. 108, 645. Voo 645, decolando até 645, contato radar decolagem, vou para nível 360, conforme autorizado. Radar 360, 645. Azul 2712, autorizado, está presente de proa do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, está presente, tá? Controle 6259, autorizando a proa de Mátula. Mantenha a saída, aguarde autorização de Recife, fechando a 6259. Mantenha, aguardando, está possível, 6259, obrigado. Comando Azul 2712, solicita final 150. 2712, autorizado nível final 150. Azul 2591, autorizado decolagem pista 10, vento 150 graus, 08 mais. Autorizado decolagem pista 10, 2591 graus. Na escuta. Posso manter 40 segundos nessa posição? Afio? Sim, obrigado. Controle autorizado pro de Ledão, por seguro para o 645. Autorizado pela Gileda, com o nome 645. Pela Gileda, obrigado, 645. Via parte Índia, contra de Pérez Torre 1-1-8-19-5, altimente 1-0-5, bom voo. Azul 2591, decolado aos 3-6, controle agora 1-2-0-8, seu bom voo. Ciente, 2-0-8, Azul 2591, obrigado, boa noite. Salvadoras 2591, decolado pista 10, passando 1.000 pés no perfil da Coral. Azul 2591, contato radar decolagem, sua via saída Coral para nível 160. Via Coral 160, Azul 2591. Chame 6259, chame Recife 1251, alterna 128, decimal 35. Salvador, os 2591 solicita uma proa direto Coral, tá com referências visuais. Autorizada proa de Coral, os 2591. Eficiente, proa direto Coral, obrigado aos 2591. Voo é 966, sua identificação, dessa via chega da Mari para nível de voo 050. Via Mari, 050, 966, vamos marcar a foto, posição de TAP, pede qual posição? Após o TAP, voo serve do 366 para o procedimento RNA. Pede o 366, após o seu RNA, voo 966. Boa tarde, autorizada Lué, manter cabeceira 1 no Zé. Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251, 2835, no mesmo tempo. Alexandre Taxi. Ah, o senhor está chamando para o Taxi, 2639. Taxi 12, serviço radar encerrado, 60 milhas nordeste do BR Salvador, mantenha nível de voo no 50 e chame Aracaju na frequência 120.3. Dois 712, copiou o controle. Azul 27, 1 a 2, tiver recebido um controle, sua identificação. Boa, agora sim, recebendo. Azul 27, 1 a 2, serviço radar encerrado, 63 milhas nordeste do VR Salvador. Mantenha o nível 150, chame Aracaju, frequência 20.3. Aqui, agora para a razão 20.3, muito obrigado e até a volta. Wilson. Decoladas 4-2, chama agora o controle 1-2-0 decimal 8, tem um bom voo. 2-0-8, obrigado, boa noite. 2-0-3. Controle de Salvador, boa, tá 3-2-8-3, Arbor, Elefa, cruza 2000. Contato radar na decolagem, suba a via para nível 360. Via 360, 3283. 369 com 111 a bordo, 310 com a economia da Cantina. Alô, Cantina, Alexandre Lima, via Pátio Índia, vou visitar a torre 118 desse 95, ótimo, João Rosário, no 5, bom voo. Via Pátio Índia, no ponto para chamar a torre 1395, obrigado, bom trabalho a todos, até mais. E a saída está 3283. Ok, vou manter a saída, a gente vê. Azul 2639 é a dor. Azul 2639, teve um pequeno problema especial. É, para aguardar aqui. Dois minutinhos. Afirmo, reporte pronto, Azul 2639. Não, só passa pronto, Azul 2639. Sou 1966, desça para 2510, autorizado procedimento RNAV, reporte passando serviço 366, PNH 1095. Descendo para 2500, vai reportar passando o Serralito 366. Já escuta? O ator vai ter que retornar para o gate, né? Sim, te aguardo quando eu não estou com a infraero, só um minuto. Aguarda, ator, descendo o gate. O Azul tem condições de fazer o peão aí nessa área entre a Índia e a Taxway e o ponto espera? Prossegue até a cabeceira e volta pela Bravo. Ó, Azul 263, não tem como realizar o peão aqui, cara. Seguinte, realize o peão e ingresse via Índia até o portão 01, o Azul 2639. Via Índia, vai prosseguir pro 01, 2639? Afirmo. Maravilha, Bravo. Passando 366, gol 966. Gol 966, complete de procedimento, chame a torre de frequência 198, decimal 95. 1895, boa tarde. Mas o 591 não consigo estar subindo para o nível de voo, né? Zero? Aqui, pô. Aqui, pô. Aqui, pô. Aqui, pô. Aqui, pô. Aqui, ativos, está subindo para nível de voo no 60. Torre, boa tarde, gol 966, vai passar o Serra Vitor 372, baixar para lá. Salvador, boa noite, centralizando 97, sente na informação Bravo, solicito autorização de tráfego para o Galeão, nível 340. 966, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 079. Livre, pouso na 190 com 1966. Confirme o vento? 150079. 7. Gente, nível 360 autorizado, conforme a rota do plano de voo, decola cabeceira 1-0, curva direita, perfil da EL, Leda voa direto para posição Irume, intercepta pelo número 857, move. O transponder 5542 e o controle 120, decimal 8, TAM 3197. 3197, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback, saneamento. Por falar. O 91, serviço radar encerrado, 57 milhas do oeste do VR de Salvador, mantenha atenção para nível 160 e chame LES frequência 120 do sinal 1. Sala 54, direito, 1219. 1219, é direito, obrigado, boa noite. Por Salvador, Papapá, Lima, Papo Light, prossiga. Uma boa tarde, boa noite. Algum 966 dobrando a pista. Alô, 966, boa tarde. Tanque-se via Alfa Juliette, ponto 03. Alfa Juliette é o 03 do portão, boa 96. É o Romeu 44, 3 QAB. Transponder 0122. Gente, Lima pro Mike, confirma intenções, voo. Sobrevoo na vertical do LCA. Gente, prossiga em condições visuais, descida para 1.500 pés, ajuste no 015, reporte Paris. 1.500 Paris, para reportar o seu plano. Papapá Mike, confirma o tempo total de voo. 20 minutos, Papapá de Papapá Mike. Claro, 20 minutos, fique atento à área restrita, Geratu. Fique atento à área restrita, Geratu, Papapá de Papapá Mike. Juliette Sertão Romeu, assim que visitar a área restrita de Aratu, voe direto para o Ceasa. Direto para o Ceasa, Juliette Sertão Romeu. Salvador, passava a fase, passava a Mike e acertou o TGL, o aeródromo, Galicia e aí, pode fazer um teste. Lima, passava a Mike para seguir? O Lima, passava a Mike, acertou o TGL, continua aqui no sobrevoo do Galicia. E esse, Lima, passava a Mike. Lima, passava a Romeu, solicita para seguir a descida, autorizado por mais de 7. Lima, passava a Romeu, ainda mantendo a Galicia de 10. Informa o helicóptero agora nessa posição de 11 horas a 3 milhas, mantendo 610. Eu estou com o mesmo notícia de ocupar o meu. PS no meu mapa mais para essa livre. Sim. Romeu, Rizalco Campo. Ação, Rizalco, fazer o toque. É minha torre, frequência 118.95. Vou dar o tempo, Romeu. Para a Leta para Romeu, visual com a 17. Leta para Romeu, reporte final da 17, o altímetro no 0, no 5. Reporte a meio 15. Paterno, Mac, Fox Serra, mantenha as condições visuais na folha de parede e reporte para a descida. Papapá, Juliette, até Romeu, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 7, 0 graus, 09 nós. Braço, Romeu. De tráfego, ajuste o Salvador no 015, o Mac, Fox Serra. Para o táxi, são 3197 com 184 a bordo, são 23 horas e 20, até na campanha. Táxi autorizado via parte Índia, controle para a torre 118.95, ajuste no 0 no 5, meu voo. Parte Índia, ponto de espera, 2.95.15, esse é uma boa. Salvador, Salvador, boa noite, José 3197, considerada a décima. 3197, autorizado, ele ia falar, pista no zero, vento 170 graus, 099. Também ele fala, pista no zero, tá, 3197. Segura na barra, olha o terminal, cuidado, pessoal. Oi. Sete decolado zona zero, controle 1208. 08, tenha uma boa noite, está 3197. Salvador, boa noite, é o 3197, perfil da El Leda, Transcel Irume, solicita pro de da El Leda, com você. 3197, contato radar, fica para nível de voo 360, após 2000 autorizado, direto Leda. Sete, após 2000 autorizado, Leda 360, está 3197. Salvador, é o 3197? É, 3197, prossiga. Seria possível coordenar a PROD seguro pro 3197? Muito tarde. Mais um. Tucson, 3197, chega centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Recife em 1251, alternada 12835, tem uma boa noite, está 3197. Boa noite, vovô. Rito serve até a sua notificação, vou lá para o Diamã, para interceptar a chegada da mão, reporte para a descida. Chatando o Rito serve até a descer para 4 mil pés, o ajuste no 015. Tango, mais Fox 4 CR, vou ir na proa da Seada. Proa da Seada, mais Fox 4 CR. direção aqui em Foxtrot Sierra, tá tranquilo? Controle, mais confiança. Foxtrot Sierra, tem condições de voar na Pro 125 para evitar a restrita da base na Naval de Aratu? Tem uma dica, senhores. Eu vou na Pro 125, reporte visual com campo, mal aqui em Foxtrot Sierra. Ok, vai apontar visual com campo, mais confiança. Romeu, Bravo, Oscar, tudo bem? Tá, tá 705 para o Galeão? Afirmo. Ai, Faria! 1705, autorizando o Galeão, nível 360. Escola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leda, Montiva, correção da El, Leda, Irumi. A perna vender 857 até Monstro. Transponde 5555, controle 120, decima 8. A do Galeão, conforme rota de transbordo, nível 360 da Euleda Irumi. A perna vender 857 Monstro. 5555, operação 0, controle 1280, a posição é a 3, pro voo 970. Voo 905, correto, já entrando para o posicionamento. Pode chamar, obrigado. Romeu, Bravo, Oscar, vou na produção, Serra Vista 366. Serra Vista 366, Romeu, Bravo, Oscar. Tá, pessoal, com aeródromo, Mike, Fox Serra. Mike, Fox Serra, chama a torre, frequência 118, decimal 95. É, Mike, Fox Serra. Mike, Fox Serra, já visual com aeródromo. Mike, Fox Serra, continua a aproximação, a ponte final do 17, que é legal no 015.